de amor. De madrugada, quem me mandou te querer tanto e tão longe até ficar carregadinho de amor? De volta pro interior, de vez em quando no vento um cheiro de hortelã. Olha o relógio, é tempo do sol trazer a manhã. Por esta estrada passa o amor de madrugada. Até ficar carregadinho de amor. De volta pro interior, oh, oh, oh, oh. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, José Augusto de volta para o interior. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você programa sua festa, organiza tudo. Quando chega na hora de contratar os artistas, não se meta nisso que é fria, viu? Deixa pra quem sabe. Entre em contato com a RBM Música, o telefone é 61 99981-3601. 61 99981-3601. Você vai negociar com uma empresa que tem mais de 30 anos no mercado, de grande credibilidade. Você vai levar para sua cidade o show do Tauã Rodrigues, Wagner Simão, Sula Mazurega, Rael Braga, Bruna Guiar, o show gospel da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99981-3601. O e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Mônica Guedes, Tentando Te Esquecer. Perdida pelo espaço, presa a lembranças, dando passos sem saber. Então encontro aquela foto, tenho de volta aquele amor que se perdeu. E assim claro, pensando em você.

Eu vou cair na farra, namorar e beber. Me mato na cachaça, mas vou te esquecer. Chegou minha vez de usar seu corpo só pra me satisfazer. Talvez no fim da farra vou pegar você. Você não sente amor, então não vai sofrer. Mas dessa vez não vou ficar no quarto curtindo a deprê. Eu vou cair na farra, namorar e beber. Me mato na cachaça, mas vou te esquecer. Chegou minha vez de usar seu corpo só pra me satisfazer. Talvez no fim da farra vou pegar você. Você não sente amor, então não vai sofrer. Porque só importa o prazer. Porque só importa o prazer. Pedro Paulo e Matheus, só importa o prazer para o cantor José Rocha de Guaíba, no Rio Grande do Sul, meu mais novo amigo do Facebook. Zé, um abração para você, seja muito bem-vinda. A sugestão do Beijar, Janaína Oliveira, Replanejar. Cheguei a um ponto sem noção. Eu já não sei mais o que é uma numeração. Eu me perdi, eu saí do jogo. Agora eu vi que eu me perdi de novo. A vida é uma, sei que vou fazer. Saí correndo, vendo se faço chover. Preciso tirar esse vício de mim. Não sei mais o que é. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta. Música nova de Janaína Oliveira, Replanejar. O Flavinho não divulga só as grandes estrelas, não. Ele está começando a fazer esse trabalho com a Janaína, divulgou ela lá no sul de Minas, né, na região centro-oeste, também do sudoeste mineiro. É realmente um trabalho que precisa ser feito. Quem quer entrar na vida artística não pode abrir mão do trabalho do divulgador, né? Eu sempre digo que na cadeia de financiamento de uma carreira artística, o trabalho mais barato que existe é do divulgador, né? E é o que tem maior efeito. Já vi nego começar... Não adianta você querer começar a construir uma casa pelo telhado, você tem que começar do alicerce, e o alicerce é o divulgador, né? Se você quiser contratar o Flávio Bejar, é só ligar 61 99 81 3601. No próximo bloco, as lendas Milionário e Marciano, Paula Fernandes, Chitãozinho e Chororó e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os amigos de todo o Brasil, as emissoras que transmitem o nosso programa no exterior também, aqui no nosso país, as rádios FM comerciais, as FMs educativas, as FMs comunitárias, né? As rádios web também, que tem tido, dado uma força muito grande ao nosso programa, porque hoje você escuta, você não precisa do rádio, do aparelho do rádio mais para ouvir o rádio, né? Eu, por exemplo, eu baixei o aplicativo da Super 95 FM, da minha rádio lá de Coromandel, e eu botei no meu celular, no meu smartphone, e eu ando para baixo, para cima, com ela no bolso, parece até que eu sou doido, escutando o dia inteiro. É só você entrar na Play Store e baixar lá o aplicativo para você ouvir a rádio da sua preferência, tá bom? Primeiro show deles vai ser agora, né, daqui 6 dias, no dia 10 de abril. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Milionário Marciano, Viola está chorando. Viola está chorando? Com a gente aí? Tão doída, tão cruel, tão atrevida, que eu não posso controlar. No pensamento, aquela flor maravilhosa, flor morena e formosa, que se foi pra não voltar. Lembro das noites de canções e poesias, noite adentro a gente ia, eu cantava só pra ela. Meu canto é triste desde que ela foi embora, pois até minha viola chora de saudade dela. Viola está chorando, chorando está meu coração. Meu desespero, meu sufoco, desabafo pouco a pouco na magia da canção. Viola está chorando, chorando está meu coração. Meu desespero, meu sufoco, desabafo pouco a pouco na magia da canção. Deriva, vou vivendo por viver. Vivo sem ela e manter só não ter abrigo é bem mais que um castigo, é pior do que morrer. Solto meu grito, meu apelo, meu lamento, vai meu canto, vai no vento, vai até onde ela está e pede a ela que devolva minha vida. Tô num beco sem saída, pede a ela pra voltar. E aí? Viola está chorando, meu desespero, meu sufoco, desabafo pouco a pouco na magia da canção. Meu desespero, meu sufoco, Você pega o sucesso de Milionário Zé Rico, pega o sucesso de João Mineiro e Marciano, pega o Milionário e o Marciano, pra quando cantar, não tem jeito, tem que, é sucesso, mas sucesso pra arrebentar mesmo. Pro Jair Queiroz, ele é de Santa Maria da Vitória, na Bahia, mas mora aqui em Brasília, né? Já que eu tô falando de Santa Maria da Vitória, me lembrei de São Félix do Coribe, lembrei do meu amigo Raimundo Neto, que tá sempre ouvindo a gente lá, e o Raimundo é desses pesquisadores. Outro dia, gente, ele me mandou uma gravação que ele fez do meu programa da Rádio Nacional. Eu não tenho nenhuma gravação do meu programa da Rádio Nacional. Naquele tempo ele não ligava para esses trem, né? Eu não tenho nenhum. E não é que o Raimundo Neto me mandou uma gravação do dia 17 de setembro de 1991, eu fazendo uma entrevista de lançamento do sétimo disco de Chico Rei Paraná. Quer dizer, uma verdadeira relíquia, né? Raimundo, um abração para você, muito obrigado. O Raimundo Neto ele é radialista, apresentador de programa, lá em São Félix do Coribe, na Bahia. Paula Fernandes e Chitãozinho e Chororó, Pegando Lágrimas. Meu amor, quando você se foi, levou junto também minha paz. Só naquele instante percebi que pra me redimir era tarde demais. Me enganei, estava errado sim. Nós dois temos tudo em comum. Foi preciso te perder pra entender que dois é melhor que um. No bater da porta ao sair, no peito eu já senti rasgar o coração. Por estupidez não reagir, agora estou aqui pegando lágrimas com as mãos. Me enganei, estava errado sim. Nós dois temos tudo em comum. Foi preciso te perder pra entender que dois é melhor que um. No bater da porta ao sair, no peito já senti rasgar o coração. Por estupidez não reagir, lágrimas com as mãos. Deus, a dor que ela deixou em mim, por favor, me ajude a suportar. Deus, me tire o frio da solidão e essa sensação que ela não vai voltar. Rasgar o coração. Por estupidez não reagi, e agora estou aqui pegando lágrimas com as mãos. Pegando lágrimas com as mãos. Ela é bonitinha demais. Paula Fernandes e Chitãozinho e Chororó pegando lágrimas. Pra Tânia Salles, de Recife, Pernambuco, chegando para fazer parte do nosso Facebook. É o Brasil inteiro curtindo o nosso programa pelo rádio, pela internet, pelas emissoras locais e também participando do nosso Facebook. Né, Tânia, um grande beijo para você. Seja muito, mas muito bem-vinda. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, Delírio de um Poeta Louco. Pro meu coração, que eu te faço uma canção com lindas frases de amor. Eu te faço uma sinfonia e todos os dias te mando uma flor com canções, poemas, poesias, paixões bordadas de utopia, sorriso, nenhuma dor. No delírio de um poeta louco, dedilhando versos para um novo amor. Por qualquer motivo eu amo, eu enlouqueço, pela sua vida toda pela vez. Me peça um motivo que eu te mostro meu poder. Te encho de carinho e te cubro de prazer. Me beije com os teus olhos, faz de mim o que bem quer. Depois puxa de mim, se você puder. Eu só preciso da sua permissão pra tatuar dentro do seu coração a frase de amor que você quiser. Com canções, poemas, poesias e paixões bordadas de utopia, sorriso, nenhuma dor. No delírio de um poeta louco, dedilhando versos para um novo amor. Por qualquer motivo eu amo, eu enlouqueço, viro a sua vida toda pelo avesso. Me dê só um motivo que eu te mostro meu poder. Te encho de carinho e te cubro de prazer. Me beije com os teus olhos, faz de mim o que bem quer. Depois fuja de mim, se você puder. Eu só preciso da sua permissão pra tatuar dentro do seu coração a frase de amor. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, do Ivan Moreno e do Renato Castelo, Delírio de um Poeta Louco, para Michele Lavínia. Ela sabe onde que essa moça mora? Nas Filipinas. Mora nas Filipinas e chegou para fazer parte do nosso Facebook, né? Michele, um grande beijo para você. Ela me diz que ela, o problema é que ela só fala inglês, é uma peleja danada para eu conversar com ela. Ela trabalha, é gerente de uma casa noturna lá nas Filipinas, né? E de vez em quando agarra na prosa aqui, eu com meu inglês meio capenga, mas vai, mistura inglês com mineirês e o trem acaba saindo. Gente, ó, a Cris tá braba, então eu inventei o show da Cris. O show da Cris é o seguinte: é Cleiton Aguiar apresenta Eliane e Samuel. Vamos só nós três, mais um carregador de cabaça. Nós temos um Fusquinha 66. Eu pego esse Fusquinha 66, põe na estrada e nós vamos quatro. Então sai um show baratinho, baratinho pra você fazer na sua churrascaria, na sua lanchonete, no salão comunitário, na sua empresa, viu? É Eliane e Samuel com a apresentação do Cleiton Aguiar. A gente conversa, canta, é um show. Você vai gostar do show. E é baratinho, baratinho. É só ligar 61 99813601. No próximo bloco, a dica do programa de hoje, a falência da segurança pública no Brasil. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje a dica do nosso programa hoje não é nem, eu acho que não é novidade não. Infelizmente não é novidade, né? Eu vou falar sobre a falência da segurança pública no Brasil. A impressão que a gente tem é que os bandidos ganharam a guerra. Aí eu fui fazer uma análise e cheguei à conclusão, por que que a segurança pública no Brasil está falida? Pela mesma razão que o Brasil está falido. Porque, infelizmente, o que nós estamos assistindo aí com essa Operação Lava Jato é que a classe política, salvo raríssimas exceções, especializou única e exclusivamente em roubar o nosso dinheiro. Então sobrou muito pouca gente, porque eu sempre digo o seguinte, se aplicar o dinheiro é pouco, o dinheiro da prefeitura é pouco, o dinheiro do Estado é pouco, mas se não roubar, dá. Se roubar, não dá. E o Goianir Barbosa tem um instituto lá em Palmas, no Tocantins, o IPEP. Esse instituto é um instituto de maior credibilidade do estado do Tocantins, porque ele dá o resultado certo. Uma vez eu conversando com um político de nome lá do estado, um senador lá do estado do Tocantins, falou assim, rapaz, a gente contrata as pesquisas do Goiani, mas ele não traz o que a gente quer escutar, não. Ele traz a verdade, isso dói. Então a pesquisa do IPEP é uma pesquisa de grande credibilidade. E ele fez uma pesquisa no Tocantins sobre a segurança pública que revelou o estado de calamidade. 61,7% dos 139 municípios do estado do Tocantins não tem delegado, não tem delegacia. Vocês imaginam uma cidade que não tem uma delegacia. Vocês imaginem uma cidade que não tem um delegado. Alguns têm um policial, outros têm dois, outros não têm nenhum. Vocês imaginam a festa que não fazem os bandidos. E por que chegou nesse estado de descalabro? Se você for fazer essa análise secretaria por secretaria, o final, o resultado vai ser o mesmo. Todos estão falidos. Secretaria da Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Transporte, tudo. Porque o povo roubou demais. Ao invés deles comer os ovos, comer a galinha. Então, isso aqui, essa pesquisa do IPEP, lá no estado do Tocantins, ela reflete, infelizmente, o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, né? Você encontra os bandidos cada vez mais atrevidos. E com um detalhe, como a coisa apertou lá no Rio de Janeiro, com esse negócio dessas unidades de pacificadoras lá e tal, etc., foi apertando, o que os bandidos fizeram? Mudaram para o interior, mudaram para o Nordeste, foram para os lugares onde eles chegam de fuzil. Aí tem um soldado lá que tem um revólver 38 com 3 balas, como é que ele vai fazer? Né? Então hoje, infelizmente, eu estou falando sobre uma coisa que todo mundo já sabe, mas agora foi constatado numa pesquisa muito séria do IPEP, né, do Goianir Barbosa, lá em Palmas, no estado de Tocantins. É só jogar terra por cima, que já morreu faz tempo. Mozart e Moacir, uma das mais importantes duplas caipiras da atualidade, Casal Sem Juízo. Se for pra me dizer o que eu não quero ouvir, melhor que o silêncio fale por nós dois. Já chega outra noite ter que discutir, jogar a conversa fora e arrepender depois. Prefiro atitudes, é você ou eu, de nós tem um que vai e outro ficará. Será muito difícil saber quem perdeu, só no final de tudo o tempo dirá. Vai bater de desespero, vai bater saudade, vai bater a vontade de fazer amor, amor de verdade. Vai bater muita solidão na

Áurea Oliveira, do Rio de Janeiro. A Jane Camilo, lá de Cerro Grande do Sul. A Jane curte o nosso programa pela Alternativa FM da Kellen, que transmite a gente lá em Cerro Grande do Sul. E a Adriana Souza, de Brasília, todo mundo chegando para fazer parte do nosso Facebook. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje a Malu Silva, Tatiana Gomes, Fabrício Zilinski, Ana Paula Martins, Kili Vitória, Maria Terezinha Melo, Rogério Arcanjo Eleutério, Vanusa Lima, o meu colega grande locutor Lucas Brebel, Flávio Pinheiro, Luana Oliveira, Mariana Silva, Heloísa de Paula, Melzinha Nascimento, o Júnior Alves Santos, Ju Dias, Luiz Alves e a minha amiga, minha conterrânea Maria Dalcide Araújo, Matias Honorato, lá do Coró. Para todos vocês, muita paz, muita luz, muita saúde. E para você também, que eu não estava sabendo do seu aniversário, né, eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para fazer uma oração bem bonita. Quando eu preparava para gravar esse programa, eu gravei esse programa na última quinta-feira, dia 31 de março. Eu recebi a notícia da morte de um amigo, um colega de trabalho da Rede Brasil de televisão, Petrúcio Melo. O Petrúcio é um jeito muito famoso da televisão brasileira. Ele começou no tempo do Flávio Cavalcante, dos programas de auditório do Silvio Santos, né? Ele era um nordestino retado que conquistou São Paulo. Ele tinha um programa lá na Rede Brasil de televisão e já há algum tempo ele vinha enfrentando problemas de saúde, teve um AVC e se recuperou, voltou a fazer o programa, depois teve um outro problema de saúde. Infelizmente hoje, né, Deus precisou dele, subiu com ele lá para a parte de cima, ele se encontrou lá com Chacrinha, com Flávio Cavalcante, deve estar fazendo a maior farra lá, né? E que Deus acolha em paz o meu amigo Petrúcio Melo. Estive com ele, levei Eliane e Samuel lá, participamos do programa dele. Depois estive mais uma vez, na última vez que estive lá em São Paulo, encontrei com ele também, né? Que Deus o receba e o conserve na sua santa paz. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 27, Segurança em Deus. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 27. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo o perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa. E o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim, vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te clamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste: venha me adorar. Eu respondo: eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim. Não fiques irado comigo. Não rejeites este teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a Tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei, ainda nesta vida, o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Bonito esse salmo, é o Salmo 27, do CD de Salmos da Márcia Ferreira, Segurança em Deus, para o meu amigo Cris Radialista. Falou, Cleito, seu programa aqui na Sucesso Mix, na Paraíba, é um grande sucesso, viu? Manda um alô aí para o Valber Araújo, Luiz Wagner, da Web Rádio Nova Viamão, o Rodrigo Santana, o Delvimar, Maxwell Veiga, Gerdean Gomes, que é vocalista do Swing Sedução, e a todos os ouvintes, né? Ô Cris, um abraço para você, um abraço aos meus amigos da Paraíba, curtindo aí a Sucesso Mix FM. Mas é, Paraíba, ainda há pouco falei do estado da Paraíba, né? Que tem um litoral maravilhoso e um povo que recebe a gente super bem. Fiquei muito feliz quando passei férias por lá. Os meninos do Coró, Ronaldo Estrada e Rafael, Só Vejo Você. Mais um dia triste, me pego outra vez pensando em você. Não dá pra evitar. O seu olhar me disse que ainda há tanta coisa pra se entender. Pra que controlar? Paz é tudo que eu venho tentando encontrar. Mas me vem a saudade fazendo lembrar. Tentei evitar, tentei esquecer tudo que me lembra você. Tentei não te amar, mas olho no espelho, nada de me reconhecer. Só vejo você. Bate um desespero, no mesmo instante o que eu quero é você pra me abraçar. Já não importa o tempo, não tenho medo de me arrepender. Não vou controlar. Paz é tudo que eu venho tentando encontrar. Me vem a saudade fazendo lembrar. Tentei evitar, tentei esquecer tudo que me lembra você. Tentei não te amar, mas olho no espelho, nada de me reconhecer. Só vejo você. Só vejo você. Só vejo você. Ronaldo Estrada e Rafael, Só Vejo Você, música nova pro Guilherme Dairel, ele é de Coromandel, mas mora em Paracatu, curte o nosso programa pela Boa Vista FM 96,5 do meu amigo Humberto Neiva, uma das mais importantes emissoras FM do estado de Minas Gerais, e o Guilherme chega para fazer parte do nosso Facebook, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá, e vou fazer uma história aqui, né? Essa música é o hino da música brasileira, mas quando ela foi gravada, ela não tinha nem esse nome. O nome era Saudade da Terra, né? E a dupla se chamava Belmiro e Caxambu. mas a música é simplesmente Saudade de Minha Terra na sua primeira gravação. Se a felicidade não me acompanhar, adeus Paulistinha do meu coração. Lá pro meu sertão eu quero voltar, ver as madrugadas, ondas passaradas, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei um burrão, cortando estradão, sai a galopar. E vou escutando o gato berrando, sabia cantando no Jiquitibá. Nossa Senhora, meu sertão querido, tô arrependido por ter te deixado. Nesta nova vida, daqui da cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu digo com pena, mas esta morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém tá chorando com o rádio ligado. Que saudade imensa do campo do mato, do manso regado que corta as campinas. Aos domingos eu ia passear de canoa nas lindas lagoas de água cristalina. Que doce lembrança daquelas festanças onde tinha dança e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, pois eu sou guiado pela mão divina. Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, os galos cantando, olhambubiando no escurecer. A lua prateada, garimbo as estradas, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que eu nasci, lá quero morrer. Belmiro e Caxambu, Saudade de Minha Terra, né? Trocou de nome na primeira gravação, o nome era diferente, mas hoje todo mundo conhece como Saudade de Minha Terra, e eu quero mandar essa moda para o nosso conterrâneo de Coromandel, Latino Vilas Boas. Ele é casado com a Diana, chega a fazer parte do nosso Facebook. Latino, um abraço para você, viu? No próximo dia 14 de maio, né, nós vamos estar, o mês que vem, eu vou fazer o primeiro encontro dos amigos do Facebook do Cleito Aguiar de Coromandel e região. Depois eu vou repetir isso aqui em Brasília, já tem pedidos para outros lugares, mas tem que começar na minha terra, tudo tem que começar na minha terra, né? E para participar, é só participar do nosso Facebook e me mandar uma mensagem. Cleito, pode botar meu nome aí, porque vai ter uma lista na porta, né? Vai ser no dia 14 de maio, o primeiro encontro dos amigos do Facebook do Cleito Aguiar, lá em Coromandel, nas Minas Gerais. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Quando Deus está presente em nossas vidas, a nossa fé é maior do que os nossos medos e a nossa determinação maior do que qualquer obstáculo. Quando Deus está presente em nossas vidas, a nossa fé é maior do que os nossos medos e a nossa determinação maior do que qualquer obstáculo. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Eli Bernardes. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Música.

que eu possa sozinho esta luta vencer. Senhor meu Pai, já fui humilhado, estou sendo massacrado e vou ser condenado sem nada beber. Senhor meu Deus, amor e bondade, compreensão e caridade, que nos ajuda a viver. Por todos nós morrer. Oh, oh, oh, oh. É isto mesmo, amigo, e nada mais. É como eu disse, e no fim somos todos iguais. Senhor, que eu possa sozinho esta luta vencer. Senhor meu Pai, já fui humilhado, estou sendo massacrado e vou ser condenado sem nada beber. Senhor meu Deus, amor e bondade, compreensão e caridade, que nos ajuda a viver. Senhor, Filho de Deus, servindo de exemplo, coroado de espinhos, pregado na cruz, por todos nós morrer. A Faculdade da Música apresentou o Mestre Zé Rico, A Luz em Meu Caminho, para Sandra Franco de Brito. Ela é de Presidente Olegário, mas mora lá no Paracatu, é casada com Adair e assiste o nosso programa, curte o nosso programa pela Boa Vista FM 96,5. A Joelisa Silva é de Patis, nas Minas Gerais, a Rita Bellinazzi é do interior de São Paulo, a Aline Dias de Brasília, a Deus Detina é do Tocantins e a divulgadora Colete Pirro Alves é de São Paulo. Todo mundo chegando a fazer parte do nosso Facebook, sejam todos muito bem-vindos, viu? Um abraço, meu carinho, para todos vocês. Eu mostrei uma música do passado, Zé Rico, Uma Luz em Meu Caminho, e vou trazer um sucesso do presente. Essa música já está com mais de 1 milhão de acessos no YouTube. Mato Grosso e Matias, com a participação do Gustavo Lima. E aí? Em qualquer lugar que eu olho, vejo teu sorriso. Me faz perder a calma, a voz, perder o juízo. Que menino sonhador. E em qualquer lugar que eu olho, vejo a sua imagem. Suas mensagens, que palavra só de amor. Onde foi que a gente errou? Onde se perdeu o amor? E aí, eu corro pras estrelas pra te encontrar, voando pelo espaço em algum lugar, em tudo que eu olho.